Ο Γιουρίς. Ω, κοκκινόπυρα! Mais uma canoas. Eu sei que a gente terminou por fofoca do povo. Os nossos corações disfarçam, mas no fundo ainda existe amor. Eu também sei que vai aparecer alguém querendo ser eu, tentando plagiar o meu jeito, meus erros e acertos. Mas deixa eu te dizer, mas deixa eu te dizer, nem se o um beijo for parecido, nem se ele e o do Paraná que parecido não é igual, cópia não é original. Nem se ele conhecer sua cama, isso não quer dizer que você ama. Igual meu amor não tem não, recusa imitação. Nem se o um beijo for parecido, parecido. Fofoca do povo. Bora, Bito, Mauricinho. Mais no fundo, alô, Galisteu. Eu também sei que vai aparecer alguém querendo ser. Hoje tá lindo, cara. Tá brilhando mais que nunca. Nem se o beijo for parecido. Parceiro Ayrton, tamo junto, Ayrton. E não é igual, cópia não é original. Nem se ele conhecer sua cama, isso não quer dizer que você ama. Igual, igual meu amor não tem não, recusa imitação. Nem se o um beijo for parecido, e parecido não é igual. Isso não. Igual meu amor não tem não. Beijão pra você, tá? Obrigado pelo carinho.